André Cedês. O moral de Ubicuara. Eita, pô, sabe que eu tô ouvindo fome? Passando em pouco, eita, mulher. Calma aí, Marquimoto. É assim, papai. O gato preto tá na área, no acesso da favela. Tá com uma vontade louca de botar na queca dela. O gato preto tá na área, no acesso da favela. Tá com uma vontade louca de botar na queca dela. Diz aqui eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso. Pras praticantes da foda, hoje é dia de sexo. Base já tá no esquema, álcool não é problema. Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena. No pique, bebê, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. No pique, bebê, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. No pique, bebê, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no cacete. Agora vai, viu? Daquele modelo, alô, Converso Vivo, João Pessoa, tamo junto, papai. Ô, tá que escondeu o dinheiro do governo aí com leite quente, pô? Leite quente não, tô brincando, viu? O gato preto tá na área, no acesso da favela. Tá com a vontade louca de botar na queca dela. O gato preto na área, no acesso da favela. Com a vontade louca de botar na queca dela. Pronto, cantei diferente, foi? Ligue nós que é sucesso. Pras praticantes da foda, hoje é dia de sexo. Base já tá no esquema, álcool não é problema. Bota tua melhor calcinha. Joga um pouquinho, agora não vai. No pique, bebê. Tu já sabe o macete. Sim, porra hoje nenhuma. A prova da mulher é resistência do cacete. No pique, bebê. Ó, canta só, tu já canta. Sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência do cacete. No pique, bebê. Tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência do cacete. Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado. Ô, passando em popo. Eita, mulher. Meu parceiro Flávio Burgerites, alô, Ricardo, sua casa de crédito online, tamo junto.